você vai acessar agora. Arquivo Vivo. Uma viagem nas dimensões do conhecimento. Arquivo Vivo. Apresentação: Maria Tereza Prieto. Arquivo Vivo. Arquivo Vivo mais uma vez com você, resgatando congressos, seminários, encontros e palestras de grande significação para o pensamento espírita. Estamos resgatando para você a 57ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, na Bahia, que foi realizada de 5 a 12 de setembro de 2010, em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier. Trazemos o palestrante Wesley Caldeira, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, professor universitário, pós-graduado em Ciências Penais e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Ele é presidente do Centro Espírita Allan Kardec, em Montes Claros, escritor e expositor espírita, com palestras realizadas em vários estados. Vamos apresentar três programas Arquivo Vivo com Wesley Caldeira. Hoje trazemos a palestra, em que ele nos fala sobre a vida no mundo espiritual. Nos dois programas seguintes, apresentaremos seu seminário com o tema No Rumo da Felicidade. Como era compreendido o mundo espiritual pelas culturas mais antigas? Vamos saber o que pensavam os hebreus sobre esse assunto, o que significava o Sheol para eles e como, aos poucos, foram desenvolvendo as teorias da vida após a morte do ponto de vista ocidental. Wesley também se refere à mitologia grega, sempre presente nas nossas vidas, como ponto de referência a diversas situações. As próprias crianças muito se interessam pelas histórias dos mitos gregos, pois já trazem no seu psiquismo esses símbolos ancestrais. Vamos saber mais sobre Hades, a mansão dos mortos, e as suas três divisões, o Tártaro, o Érebo e os Campos Elísios. Hipnos e Tânatos, com suas representações, e também chama a nossa atenção o rio Letes, pois já simbolizava o esquecimento e nova reencarnação. A partir dessas origens, vieram os conceitos adotados pelos cristãos e as várias concepções sobre a imortalidade da alma. Foi somente no século XIX que a vida espiritual começou a se descerrar com as pesquisas de Allan Kardec e dos estudiosos que o acompanharam. Livros psicografados foram nos esclarecendo e ajudando a perceber os processos da emancipação da alma e a continuidade da vida em outras dimensões. Vamos ouvir Wesley Caldeira nesta interessante palestra sobre a vida no mundo espiritual. Olá, meus amigos, que todos se sintam abraçados. É uma alegria estar com todos. E gostaríamos, primeiramente, de parabenizar a família espírita de Vitória da Conquista por esta edição histórica, por esta 57ª semana, que tem o dom de nos abrigar nesse espaço querido, fraterno, e que no futuro há de representar ótimas possibilidades de reflexão, de estudo e de vínculos com o alto para todos nós. Pedimos a Deus proteção, paz, luz para todos. Os nossos irmãos hebreus de épocas muito recuadas acreditavam que, sendo nós o produto do pó da terra e o sopro do divino, a nossa morte representaria o retorno do pó ao pó e a nossa alma desceria a um ambiente espiritual chamado Sheol, cova, abismo subterrâneo. E nós passaríamos inconscientes à eternidade. Porque os hebreus dos primeiros tempos não concebiam a imortalidade como nós a concebemos. Foi somente depois do exílio na Babilônia que alguns grupos judeus puderam assimilar princípios como da imortalidade consciente, as penas e gozos para depois da morte, mas também introduziram o princípio de um julgamento final. Nesse momento histórico, o povo de Israel concebe o Sheol, o abismo subterrâneo, como um dos reinos espirituais onde as almas suportariam seus castigos. Mas desenvolve a noção de um outro reino espiritual, o seio de Abraão, para onde se encaminhariam as almas felizes. Um historiador francês do nosso tempo, Michel Vauvel, trouxe ao Brasil recentemente um livro chamado As Almas do Purgatório. É uma obra muito interessante, porque resgata a visão do homem ocidental acerca da vida espiritual, mas na Idade Média. E ele estuda frescos, iluminuras, pinturas, esculturas, igrejas antigas, e encontrou na região de França, na Borgonha, num certo vilarejo, um afresco numa igreja que traduz a impressão do homem medieval, nós em outros tempos, acerca do chamado seio de Abraão. E o afresco representa Abraão gigantesco, sentado a um trono, entre os joelhos um grande lençol, e no lençol muitas almas, de rostos tranquilos, serenos. Era a impressão medieval para o seio de Abraão. Jesus, no seu tempo, diante dessa visão reducionista do homem hebreu acerca da vida espiritual, se utiliza justamente dessa subdivisão entre Sheol e seio de Abraão para compor uma ilustração, uma parábola. A parábola de Lázaro e do rico. Mas é uma parábola porque diante da imaturidade espiritual de nós nos tempos do Cristo, Jesus, sobre a vida espiritual, pôde tão somente nos dizer: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vos já teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. apesar de Jesus abrir a dimensão espiritual em inumeráveis moradas, a cristandade que fomos nos séculos seguintes, voltamos à visão reducionista, abraçamos o modelo judaico quanto à vida espiritual. Naquele mesmo período, na Grécia, se distinguia o Hades, a mansão dos mortos, como dividida em três esferas: o Tártaro, região de abismo, de punição cruel; o Érebo, sombras que cercam o planeta; e os Campos Elísios. Mas o homem grego tinha uma visão dinâmica da vida espiritual. Ele cria nos castigos, como também nas recompensas, como mérito de cada vida vivida. Mas o seu mundo espiritual era temporário. Quem estava no Tártaro poderia ascender aos Campos Elísios, como também quem estivesse no Érebo. E todos, num certo tempo, mergulhariam no rio Letes, palavra que significa esquecimento, e voltariam à vida terrena numa nova reencarnação. Os romanos chamavam os Campos Elísios de Celum, que está no Superus, em oposição ao Celum no Superus. Identificavam o Tártaro, o inferno grego, como sendo o Inferus, o que está abaixo. E a cristandade reduzimos nas palavras latinas céu e inferno às muitas moradas de que Jesus nos falou. Atravessamos quase 2 milênios e eis a visão espiritual que o homem do presente detém. A escola cristã católica introduziu na Idade Média, no século XIII, o purgatório, que a escola cristã da fé reformada irá combater nos séculos seguintes, porque os nossos irmãos protestantes supõem que a aceitação de Jesus como Salvador pessoal garante-nos a salvação espiritual. Logo, o purgatório é desnecessário, ou o inferno, ou a glória dos eleitos. E eis, em resumo, a visão ocidental acerca da vida espiritual ao longo de 3 milênios. As religiões muito pouco desenvolveram a realidade da vida espiritual. Se avançássemos pelas civilizações do Oriente, estaríamos também circunscritos a reinos reduzidos de purga, de expiação ou de luz. A miséria, em parte, das nossas civilizações tem estreita ligação com essa nossa noção da vida espiritual. As desinteligências das religiões, em parte, brotam dessas diferentes concepções da vida imortal. Foi o que levou Allan Kardec em O Céu e o Inferno a estabelecer que o primeiro passo de aproximação das escolas religiosas está na unidade quanto à sorte das almas na vida futura. O primeiro passo de uma tolerância religiosa consolidada, sugere Kardec, se encontra na unidade de vistas acerca da sorte das almas. Mas por que Kardec faria essa observação? As escolas múltiplas de fé em que vivemos supõem para cada qual a única via de eleição e salvação. Cada escola se sente privilegiada. Com essa unidade das vistas espirituais, supõe Allan Kardec que as nossas diferenças irão se reduzir, porque estaremos todos como irmãos, utilizando escolas religiosas diversas como metodologias às quais melhor nos adaptamos consciencialmente. Mas todos buscamos os mesmos objetivos e todos passíveis de alcançar o mesmo objetivo quanto à vida futura. O século XIX estava destinado a ampliar as visões do homem acerca da vida imortal, a apagar da fronte humana essa ignorância. Charles Dickens é um dos grandes escritores da língua inglesa e tem um conto muito famoso que nos natais vão às telas, à televisão, os espíritos do Natal. O personagem central do conto, o Sr. Scrooge, quando recebe na véspera de Natal a visita do segundo espírito do Natal, o do Natal presente, nota entre as dobras do manto do espírito duas formas estranhas. Ele as identifica e pergunta: espírito, essas crianças são vossas? E o espírito do Natal presente responde: são filhas dos homens. Vem a mim nesse período para que eu interceda por elas. Eram crianças pálidas, repugnantes. E o espírito conclui: acautela-te quanto a uma e quanto a outra. O menino é a ignorância, a menina é a miséria, mas acautela-te, sobretudo, quanto ao menino, porque na sua fronte eu enxergo destruição. A ignorância é a mãe de todas as misérias, dizem os espíritos. A mãe dos grandes males humanos. E a ignorância acerca da nossa origem, da nossa presença no mundo, da nossa destinação espiritual e a destinação suprema, que é a perfeição e a felicidade. Tem nos trazido as grandes agruras. Cabia ao século XIX apagar da fronte humana a palavra ignorância acerca da vida espiritual. É o século do Consolador Prometido. É o século do Espiritismo. Logo em 1857, com o Livro dos Espíritos, a parte segunda nos remete a estudar o mundo espírita, o mundo dos espíritos. A parte quarta, no seu capítulo segundo, as penas e os gozos futuros. E esses dois tópicos são desdobrados em 1865, com o céu e o inferno. Mas Allan Kardec, naquele período, só nos pudera dizer, filosoficamente, como constitui o reino dos céus. É preciso lembrar que Louis Pasteur, quando anuncia a Academia de França, no mesmo período, a existência de seres microscópicos, que nos trariam doenças, é objeto do ridículo do seu tempo. Os espíritos são errantes, resume a codificação. Mas o alto iria inspirar, alguns anos mais tarde, Léon Denis a escrever Depois da Morte, onde ele vai analisar teses de religiões antigas acerca da imortalidade. E vai esmiuçar mais uma vez filosoficamente a morte. Nicolas Camille Flammarion, o eminente astrônomo francês no período, defensor do aspecto científico da imortalidade da alma como espírita, nos entrega à morte os seus mistérios para nos falar de fenômenos transcendentais, paranormais, que se processam no instante da morte. Era a primeira parte do século XX que estava destinada a rasgar de vez os véus quanto à vida futura. Em 1913, na Inglaterra, um sacerdote da Igreja da Inglaterra, George Vail Owen, médium, psicógrafo, começa a receber mensagens de sua mãe, de outros espíritos, e essas mensagens trazem uma contribuição inédita à literatura espírita. Começa a devassar a realidade espiritual com detalhes e minúcias que nós ignorávamos. Ao longo do século XX, na década de 20, essas mensagens vêm a público e a Federação Espírita Brasileira publica parte delas com o título A Vida Além do Véu. Descrições das regiões equilibradas, dos chamados mortos moralmente equilibrados. Descrições das regiões purgatoriais, expiativas, mas com detalhes antes que não puderamos supor. Quando abrimos as páginas de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, e observamos um departamento em nosso lar, destinado a selecionar preces, muitos ignoramos que esse livro de Vail Owen já revelava semelhantes exercícios de amor dos espíritos para com nós, selecionando preces pelo teor, pela força moral, pela sinceridade, e destinando respostas consolativas. Quando abrimos nos domínios da mediunidade e nos deparamos com um certo instrumento da tecnologia dos espíritos, que examina o caráter e as vibrações de alguém, o psicoscópio, alguns desconhecemos que a vida além do véu já descreve detalhadamente esse instrumento desde 1913. O sistema de transporte dos espíritos. A telefonia sem fio. Os computadores estão descritos em A Vida Além do Véu. As cidades espirituais, as residências de uma matéria, de uma substância sutil, com cores e texturas vibrantes. As vestimentas dos espíritos, fruto da união do ambiente espiritual e intercessão com o caráter daquela alma. Os animais mais dóceis, sem os traumas das ligações com o homem terreno, mais inteligentes e mais próximos dos espíritos. Vegetações exuberantes, a água como se fosse um estado intermediário entre o líquido e o gasoso. As regiões punitivas. Quando passeamos pela obra do irmão Jacob, o Espírito, e vamos visitar as páginas do capítulo que anuncia em regiões ermas e sofridas a existência de uma ponte que ajuda desencarnantes a atravessar de um plano a outro. Veio Owen descreve artifícios da engenharia espiritual tais como este, e ainda com mais minúcias. Mas naquele tempo, o mundo espiritual ainda propunha para largarmos a nossa visão de vida espiritual através de um eminente italiano, Ernesto Bozzano, o estudo de um aspecto da morte, até então muito pouco explorado. O modo como a alma entra na realidade espiritual. E Bozzano, que os ingleses chamavam de o grande mestre da alma, publica A Crise da Morte. E a crise aqui é palavra tomada na sua justa acepção. Transição, a transição da morte. Recolhe 17 relatos, casos da vida espiritual. Estuda-os para identificar os principais fenômenos comuns que iremos enfrentar com a nossa desencarnação. O grande sono, o sono reparador. De ordinário, os espíritos não assistimos à própria morte. Um grande torpor nos envolve. O grande sono nos submete. E os espíritos falam desse sono na obra de Bozzano. Eles têm o conteúdo dos nossos reflexos morais. Ou sono reparador, ou um sono inquietador. Os antigos gregos tinham a intuição disso. E na mitologia, Hipnos, o deus do sono, é irmão gêmeo de Thanatos, o deus da morte, a nos dizer que tal qual sono, tal qual a morte. O Livro dos Espíritos, na questão 402, fez afirmativa semelhante: não deveis temer a morte, porque todos os dias morreis. É o capítulo que estuda o sono e os sonhos. Ou seja, todos os dias nós temos um padrão aproximado, é verdade, do que aconteceria no nosso reingresso à vida espiritual se Deus nos convocasse hoje a esse regresso. Toda noite é uma experiência de morte. A emancipação da alma preside a um e ao outro fenômeno, ao sono e à morte. No sono, a emancipação é provisória, é relativa. Na morte, é definitiva. Mas todas as duas experiências nos arroja ao país de nós mesmos. E como ele se comporta na transição com a vida espiritual. Não que devamos supor no sono desta noite a medida da nossa desencarnação, mas seria tão prudente que examinássemos as nossas noites com mais ponderação. Afinal, do sono tenho recolhido refazimento. Como se diz, acordamos como quem vê o passarinho verde, de bem com a vida, otimistas, pensando em trabalho, em boa convivência, em bom aprendizado. Enfim, como têm sido as nossas noites? Sacudidas nos terremotos da consciência, ou nos falando de blandícias de um mundo cheio de encantos e de promessas. Não devemos temer a morte. Passamos por ela sucessivas vezes, viajamos há quantos milênios, de quando em quando, uma estalagem nova, chamada corpo. Deixamos a estalagem e prosseguimos. E todas as noites da estalagem, nós morremos. Depois do estudo do sono, da morte, Botsano analisa a prova das reminiscências, a chamada visão panorâmica, um evento solene, grandioso, num certo instante que pode se dar antes do desligamento, durante ou depois, uma espécie de tsunami nos invade, uma onda de recordações, do berço ao túmulo, tudo volta. Todas as lembranças ressurgem. E ao lado de cada memória, a solução correta para o problema que não soubemos vencer. Daí a visão panorâmica é um trabalho comparativo e é o prelúdio da nossa paz consciencial ou das nossas decepções conosco no reingresso ao berço. Ao berço espiritual. É esse fenômeno que nos dá o tônus vibratório com que penetramos na vida maior. Vejamos a importância das recordações. Lembremos nesse momento a grande importância de nossas memórias, porque precisaremos falar disso daqui a pouco. Quando Botsano desencarna em junho de 1943, fazia um ano e meio, do outro lado do oceano, a 30 quilômetros da capital de Minas Gerais, que o médium de Pedro Leopoldo percebia no seu campo psíquico alguém novo, que vai se identificar como sendo André Luiz. Justamente na segunda metade de 43, começa a ser psicografado o nosso lar, que está agora como um filme, a despertar a verdade em tantos, fora do nosso movimento. Nosso lar é trazido, segundo Emmanuel, a Chico, como um desejo dos nobres espíritos, o desejo de trazer relatos para o objetivo de despertamento. E quando Emmanuel apresenta André no prefácio da obra, ele propõe que o grande objetivo, na sua visão, era que as experiências de André, experiências próprias, pessoais, detalhadas, nos servissem à grande reflexão sobre a vida. E a obra traz o perfil de um homem que em torno de 1931 talvez tivesse 42 anos de idade. Filho de pais abastados. O seu pai era um grande atacadista na cidade do Rio de Janeiro. Estudou medicina sem nenhum sacrifício. Pais excessivamente generosos, vai refletir mais tarde, André. O avô lhe deixou um legado somente para os estudos dessa disciplina da vida científica. Nunca soube o preço de um livro. E viveu os vícios da sua mocidade. Conta-nos, André. Estamos nas primeiras duas décadas do século XX. Cláudio Blanc é um brasileiro, um historiador renomado fora do Brasil. Escreveu e publicou recentemente um livro chamado Uma Breve História do Sexo. Ele escreve nas suas páginas um estudo multimilenar das experiências humanas frente à sexualidade. E quando ele pisa nas páginas do século XX no Brasil, ele descreve os vícios da juventude do Rio de Janeiro, não só da juventude. E nos fala da Avenida Central do Rio, da Rua 7 de Setembro, da Rua Senador Dantas, do Beco das Carmelitas, onde senhoritas de várias nações, é o tempo das grandes imigrações, desfilam, seguidas pelos estudantes, pelos comerciantes, pelos deputados, pelos senadores da República, pelos desembargadores e homens de todas as classes. André Luiz desfruta desses vícios quando ele se apossa do título de doutor em medicina, não como médico mais simplório. Ele faz fortuna rapidamente, prospera muito. Abusa, considera ele mais tarde, imensamente das oportunidades de trabalho, mas faz família. Casa-se, esposa jovem, 3 filhos. E André se define como homem terrestre assim: quando o dinheiro se alia à vaidade, é muito difícil desviar do mau caminho. Esse é o autoconceito que André Luiz fará de si um pouco mais tarde. Pelos idos de 31, um evento novo lhe ameaça a aventura terrestre. Grande posição social, financeira, amado pela família. Sintomas de uma dor abdominal, de uma sufocação ao alimentar-se. E esses sintomas são diagnosticados. Oclusão intestinal. Obstrução dos intestinos, câncer. Fazia 3 anos o seu pai desencarnara. A sua mãe um pouco antes. André vivia com a dor humana, como médico e como pai. Deveria ter se sensibilizado acerca o destino humano, mas não conseguiu. A vida é sempre um conjunto de advertências do nosso grande retorno. André não se deu conta. 40 dias de internação hospitalar, 2 grandes cirurgias e a morte. Ele vai viver o grande sono, identificado por Ernesto Botsano. E quando acorda, no sepulcro, na sepultura. Nos primeiros tempos, supôs-se tomado de alucinações, uma crise nervosa. Começou a vagar por uma terra estranha, úmida, nevoenta, fria, onde seres assustadores de quando em quando o perturbavam. Aos poucos, André pôde reconhecer que a sua existência terrena havia se encerrado. André começa a navegar por esse mundo estranho. Aos poucos, se revela na aparência e na atitude, o mendigo. Onde está André Luiz? Os espíritos chamaram a essa esfera da vida maior de umbral, portal. Após o intervalo, você vai conhecer as diferentes dimensões do mundo espiritual e o que determina a sua origem e desenvolvimento. Arquivo Vivo, tocando a sua mente e o seu coração. Você está ouvindo Arquivo Vivo, com Maria Tereza Prieto. Voltamos a apresentar Arquivo Vivo, com Maria Tereza Prieto. Continuamos com a palestra de Wesley Caldeira, que foi realizada na 57ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, na Bahia, realizada em setembro de 2010. Falando sobre a vida no mundo espiritual, Wesley agora nos descreve as 5 grandes esferas nas quais transitam os espíritos desencarnados. Vamos ouvir Wesley Caldeira lembrando-nos de viver o agora da maneira mais presente possível e abraçar a alegria e a felicidade como princípio de vida. Didaticamente, o Espiritismo nos apresenta 5 grandes, 5 gerais esferas espirituais. Regiões abismais, umbral, colônias de transição, esferas superiores e esferas resplandecentes. Como essas dimensões espirituais se organizam? Através de uma lei que o grande ser Isaac Newton nos revelou faz 3 séculos. Newton era uma figura extraordinária. Ele reencarna no ano em que Galilei desencarna. Aos 18 anos, sem nunca ter estudado formalmente, vai fazer universidade. Chega na biblioteca de sua universidade, escolhe aleatoriamente 5 livros de matemática. Em 6 meses, é um grande matemático. Em 2 anos, é o maior matemático da vida moderna. Reencarnação. Crianças prodígio. E ele nos concebeu a lei da gravitação. Os corpos se atraem pela massa que possuem. Quanto maior a massa, maior o poder atrativo. E essa lei vai nos falar Ernesto Bozzano, também rege a relação dos ambientes espirituais. De outra maneira, é claro. André Luiz vai referenciar a gravitação entre os espíritos, como Camilo Castelo Branco, em Memórias de um Suicida, vai usar a mesma expressão, gravitação. A gravitação entre as almas se processa não pela massa perispiritual. Os que estamos mais gordinhos podemos ficar tranquilos. Não é a massa. É a densidade, é a qualidade da matéria mental que ontem pela manhã estivemos estudando com o nosso Marcelo. Matéria mental, matéria na vida espiritual, sim, dimensões do aspecto matéria, dimensões onde o aspecto da criação espírito estagia em escaladas infinitas, conforme a densidade mental, organizam-se os ambientes, as almas se atraem em centros de interesses de convergência, como os mundos do nosso sistema buscam o centro de interesses do Sol para orbitarem-no. As almas buscam nos seus centros fundamentais de interesse, fulcros em torno dos quais orbitam, se entrelaçam e formam os ambientes espirituais. Quando estamos diante de almas esclarecidas, mas que se dão aos mais graves crimes contra as leis divinas, vidas sem piedade, sem clemência, organizam-se as regiões abismais, onde a inclemência em que vive-se projeta do ambiente a inclemência em que se mora. É o princípio que notou Veil Owen em relação aos vestimentos espirituais. Conjuga-se o ambiente, o caráter, e numa espécie de osmose espiritual, o que está dentro projeta-se e o que está fora reforça o que está dentro. Cria-se uma teia de forças e os ambientes se constituem. Quando estamos diante de almas negligentes, que não se preocupam consigo próprias, que se abandonam, como aquele refrão da música popular, deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós estamos diante de um conjunto de espíritos que vão orbitar o interesse do abandono de si mesmo, do desprezo de si mesmos. O Brasil esse ano depara-se com uma estatística alarmante. Um ansiolítico, um calmante, é o segundo remédio mais vendido em nosso país. O Brasil é o país que mais consome a família desse ansiolítico. 14 milhões de caixinhas por ano. As pessoas falam ansiolítico, porque se falarmos calmante, o impacto é maior. Calmante reclama um desajuste nervoso, pelo menos. É melhor dizer ansiolítico. Ninguém entende muito e ninguém se ressente tanto. O comprimidinho tem um efeito por 18 horas. E vão seus medos, a própria ansiedade, questionamentos existenciais se esfumam no processo químico da ingestão e metabolização do produto. As almas ficam bem. Os porquês, os chamamentos da vida, os desafios, postos de lado, porque o comprimido anestesia qualquer inquietação. 14 milhões de caixinhas por ano. O produto medicamentoso mais vendido da pátria do Evangelho. O que isso quer dizer, minha gente? Sofrimentos psíquicos ignorados. Processos conscienciais em abandono. Desinteresse. E na vida espiritual, o fulcro onde orbitam os desinteressados de si mesmo chama umbral. Os que se abandonam nas viciações, os que não se corrigem, os que não criam recursos da alma que a traça não corrói e a ferrugem não oxida. Quando estamos diante de almas zelosas, Almas que estão desenvolvendo a capacidade do auto-sacrifício, responsáveis pelos seus compromissos de vida e perante a vida, nós temos os habitantes das colônias de transição, como o nosso lar, Campo da Paz, Alvorada Nova. Quando estamos diante de almas imbuídas de um grande crescimento moral e intelectual, encontramos os habitantes das esferas superiores. E quando estamos diante de almas raras na Terra, em que a matéria não mais lhes influencia o livre-arbítrio de qualquer maneira, os espíritos puros, estamos diante dos habitantes das esferas esplendentes ou resplandecentes. André estava no umbral. A região espiritual dos que nos abandonamos. Uma região de desesperos. Porque projeta os desesperos interiores. O desespero do sexo. O desespero pela posse. O desespero pela ignorância. O desespero pelo vazio. O desespero de toda sorte. Um umbral, um reduto, onde o desespero é o fulcro, onde as almas nos sentimos aprisionados. André vai revelar estados espirituais muito característicos dessa região espiritual próxima, vizinha à mente humana, onde os resíduos e detritos da mente humana se agasalham. Conta irmão Jacob, em 47, que naquele ano, o nosso planeta tinha, a nossa Terra tinha 2 bilhões de habitantes. E ele ouve do irmão Andrade, um mentor espiritual, que daqueles 2 bilhões de habitantes, mais da metade eram espíritos semi-civilizados ou bárbaros. 600 milhões eram espíritos aptos à espiritualização superior. Nos próximos meses estaremos chegando à cifra dos 7 bilhões de habitantes nessa escola mãe. E com uma mudança moral lenta, vamos supor que o crescimento moral também foi pouco. Hoje seríamos mais de 3,5 bilhões de almas semi-civilizadas, semi-bárbaras. Um contingente de 2 bilhões de espíritos aptos à espiritualização. E uma outra margem entre uma e outra ponta. Imaginemos o fluxo mental desequilibrante dessa grande falange chamada humanidade e os seus resíduos se depositando nessa esfera chamada umbral. André começa a notar os seus pelos corporais crescendo normalmente pelos reflexos e condicionamentos mentais. Roupas se rasgam, fome, sono, cansaço. As dores do câncer insepulto. O câncer de André tem em nosso lar a primeira descrição de uma gênese profunda das doenças humanas. Ele contraíra sífilis na rua 7 de setembro, Senador Dantas. Mas não foi a sífilis a geratriz do seu grande processo de dor. Era o seu comportamento, esclarece o médico Henrique de Luna. André era sombrio, exasperado, tratava mal as pessoas. E a cada pessoa que mal ele tratava, ele recebia em correspondência vibrações destrutivas que ele incorporava. As sífilis reclamavam caldo vibratório de cultura. E no seu estado colérico, despreocupado quanto às emoções do outro, ele faz as sífilis desenvolver-se. André tinha um comportamento egoístico. Buscava vantagens, todas legais. Sempre mais vantagens. Abusava da mesa, do álcool. E o seu comportamento moral, a sua atitude alimentar e as suas leviandades sexuais lhe constroem um câncer. E fazem o câncer. Ele prossegue na vida espiritual ressentindo as consequências do câncer. Inicialmente, ainda resoluto, firme, como diz ele. Mas aos poucos um fenômeno foi se operando por nosso André. Ele tinha crises emocionais que oscilavam entre o medo, a raiva e o abandono. E é curioso isso, porque há uma grande inter-relação entre a sensação de abandono, o medo e a cólera. São multifaces da sensação de abandono. Quem se sente abandono, teme. E quem tem medo, reage colericamente, com raiva. Ele oscilava esses estados emocionais e o seu estado mental, ele afirma, era da pessoa que não conseguia concatenar as ideias. Estava como que hebetado. Não conseguia parar e refletir, ponderar. Uma voragem parecia tragá-lo naquelas ambiências. E ele rumava semiconsciente. Até que a sua rigidez moral começou a ceder. Ele foi sofrendo um abatimento moral que deu lugar há um desânimo doloroso e, com o tempo, as crises de choro. André está vivendo uma conjuntura que é a regra para a maioria que deixamos a Terra. Um ciclo que se forma de longos dias de aflição, surpresa, revolta, queixa, enfim, os sofrimentos construtivos e depois a prece. As aflições que vão se alongando, pressionando o dique moral da estrutura de vida que nós concebemos e nos aplicamos na vida terrena, sempre equivocada para quem vive nessa esfera da vida espiritual. Aos poucos, a resistência emocional vai minando, as comportas morais vão ressentindo. A verdade vai se ensaiando. André começou a chorar quando se lembrava de um pedaço de pão. Mesa lauta. Mesa rica nunca pudera dar valor num pedaço de pão. Agora, ao relembrar o pedaço de pão sobre a mesa, ele chora. Na tarefa comparativa da consciência dos dias que se foram, as crises de choro são amarguradas, diz ele, Amargurado vem de sabor amargo. E André transita da surpresa com a vida nova e com a revolta por muito tempo aqui na Terra. Quantos também transitamos pelo mesmo ciclo? A surpresa com as decepções da vida. A surpresa quando a vida não nos responde à maneira como nós supomos que a vida nos deva responder. A surpresa e a revolta. Quantas criaturas prisioneiras dessa fase. Surpresas, revolta, mesmo na vida terrestre. Com o tempo, André ensaiou a nova fase. A fase revolta e queixa. Lamentação. Revolta e queixa. Lamentação. Até que por fim surgiram os sofrimentos construtivos. E não nos diz o Evangelho acerca do bem e do mal sofrer? O bem sofrer é o sofrimento construtivo, que gera ensinamento, mudança, abre visões de outras perspectivas. André começa a refletir. Ele, titulado academicamente, agora lhe parecia que o seu conhecimento, que era farto, se assemelhava a bolinhas de sabão que o vento leva. Ele sente quão profunda é a necessidade do conhecimento religioso, mas detestara as religiões. Nunca buscar as letras sagradas com alma em busca. Reflete a saudade da família. E entre as dores que ele anota, a saudade familiar é a mais pungente. Nesse ciclo de sofrimento construtivo, houve um dia que André lembrou-se que deveria existir um autor da vida. E ele pensou em Deus. E conta André Luiz, o primeiro conforto que ele sentiu depois da morte foi com a ideia de Deus. A ideia de um autor da vida. E ele começou a logicar com essa ideia no seu sofrimento construtivo. Acaso estaria ele esquecido? Esse autor que cuida da ave inconsciente, dando semente em ninho, esse autor que zela pela flor do campo agreste, o teria esquecido? Ele começa, num certo momento, uma súplica a esse grande autor. Não nos pode dizer quanto tempo durou sua súplica. Mas, enfim, o dique se rompeu. André era prisioneiro da mais terrível viciação. A viciação de negar a verdade. A viciação de fugir da verdade. Essa viciação empana os nossos sentidos. Por muitos anos, a sua mãe e outros espíritos buscavam-no. E viciado em negar a verdade, as estreitas fronteiras da sua percepção espiritual o enclausuraram naquela região de dor e de esquecimento. Quando ele abre os olhos, grandes olhos lúcidos estão nos seus. Um velhinho simpático lhe diz: coragem, o Senhor não te abandona. E André é resgatado. As névoas em que se sentia prisioneiro se dissipam. Ele conhece nosso lar. Muitos supõem que quando André, nesse resgate, chega ao nosso lar, os seus grandes padecimentos se foram. Ele diz o contrário. Os seus grandes sofrimentos se iniciavam. André iria viver agora um processo de reeducação muito difícil. Porque esse processo de reeducação passa pela recordação, pelo passado que volta. André, de quando em quando, no Ministério do Auxílio, recordava as crises orgânicas da doença, o pique da agulha, o toque do termômetro e a dor abdominal voltava intensa. Ele se sentia inadaptado à vida da colônia de transição. De quando em quando, a saudade da família se lhe voltava como um tormentoso ponto obscuro na mente. A saudade é negativa? Obviamente que não. Mas quando a saudade dói e fere e tortura, não é saudade. É enfermidade. Disfarçada em saudade. É apego, é posse, é ciúme, metamorfoseado em saudade. A saudade é gostosa, é prazerosa, um tanto melancólica, um tanto poeta. A saudade é como Cecília Meirelles: nem sou triste, nem alegre. Sou poeta. A saudade é poeta. É misteriosa. Mas não fere, não tortura. André se supunha saudoso. E nesse estado de recordações que invade o seu leito, ele começa a fazer a viagem para dentro. A reavaliação dos seus postulados de vida. Formalmente, André era negativista e imediatista. Se balizava socialmente por essas duas vertentes filosóficas. Ele se sente vazio de conteúdo espiritualizante. E um dia sua mãe vai lhe dizer: André, candeia sem óleo e sem pavio não produz luz. No processo de recordações, chega uma fase em nosso lar que André faz recordações em formas de reencontros. E mãe, onde se avalia como filho, com Silveira, a quem ele e o pai conduziram à falência ruinosa. Ele reencontra Elisa, a jovem a quem transferiu o bacilo da sífilis. Diz os espíritos que o espiritismo nos dá grande visão acerca da realidade exterior da vida espiritual. Aliás, é uma das questões de um livro dos espíritos. O conhecimento que o espiritismo nos fornece influencia a perturbação da morte? Sim, porque dá ao homem a visão antecipada de sua situação. Mas é a prática do bem e a consciência pura que mais o influencia. Noutra questão, Kardec questionou: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos, nos empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Quando André faz a trajetória de um ano na colônia, ele iria deparar os mais prejudicados com a sua existência material. Justamente aqueles por quem sentia tanta saudade. A família. André foi um marido amoroso. De fato, amou sua esposa. Era um pai ocupado, mas capaz de muita ternura pelos filhos. Ele não se dá conta, mas naqueles meses ele vivia experiências íntimas que o levariam a confrontar o que ele fez na própria família. E quando André chega em casa, 9 anos depois, ele vai dizer para si mesmo: nada de sólido, nada de útil construí nos espíritos da minha família. Diz uma lenda eslava que Perun, o grande Deus, certa feita reflexiva em torno da felicidade humana, e aproximar-se deuses, deusas, que foram se juntar a ele. E quando se aproximou o Deus do amor, Perun disse a ele: seja o nosso juiz e diga-nos o que é o melhor dessa vida. E o Deus do amor respondeu: creio que é o amor. Mas a deusa da beleza estava próxima, interrompeu-os e disse: não, é a graça, é o encanto. E os demais deuses começaram a dar suas opiniões. E Perun ficou assombrado com tantas visões sobre o que faz a felicidade humana. Quando ele deparou silenciosa no seu canto a deusa da morte, e chamou-a e disse a ela: deusa da morte, você que sabe destruir tudo o que a minha sabedoria cria, exceto o que fiz de imortal, seja a nossa juíza. E diga-nos qual a melhor coisa dessa vida. A deusa da morte olhou os demais deuses e pediu-lhes que passassem por um certo trecho de caminho. E o primeiro a passar foi o Deus do amor, um pouco hesitante. Quando o Deus do amor passou, do seu manto caíram milhares de rosas perfumadas que cobriram o chão. Em seguida veio a deusa da sabedoria. Ela pisou as flores que caíram do manto do Deus do amor, e do seu manto caíram milhares de camélias. Camélias brancas. Elas são frias, sem perfume. Depois foi a vez da deusa do prazer. Ela pisou as primeiras flores e deixou cair muitas papoulas vermelhas, que atapataram todo o piso com um tom rubro das pétalas. A deusa da tristeza também veio, pisou as anteriores, deixou flores de lis azuis. A deusa dos sonhos deixou no lugar ciclames. E a deusa da morte, muito bela, bela como somente o Espiritismo sabe vesti-la? Como a vestiu Rabindranath Tagore ao dizer da morte que ela é uma noiva, coroada de flores, a aguardarmos nas portas da eternidade para as núpcias do infinito? Ela pediu aos deuses que voltassem pelo mesmo caminho, e eles o fizeram. Tudo era destruição. Mas entre as pétalas pisadas, uma florzinha arroxeada. Uma florzinha roxa, de miolo dourado, teimava em florescer intacta, para o assombro dos deuses. Fora uma deusa pequenina que vestia lilás, que as houvera semeado no caminho dos deuses. E pela primeira vez, a deusa da morte se sentiu impotente diante da criação de Perón. E ela disse ao grande Deus: o que é mais importante para fazer o homem feliz, eu não sei. Mas a coisa mais forte da vida, eu saberei dizer. Quem semeou essas flores foi a deusa das recordações. E Perón, o grande deus eslavo, chamou-as perpétuas. Nossas recordações, nossas memórias, o brilho ou a névoa que trazem, o proveito ou a inutilidade que retratam. André era um homem de valor sob muitos sentidos, mas nada de sólido e de útil construiu na alma da sua família. E essa foi a dor mais amarga que ele precisou enfrentar. André Luiz foi resgatado por Clarencio. Mas não foi libertado por Clarencio. Clarencio o buscou nas regiões umbralinas, mas foi libertado por três mulheres: sua mãe, Dona Laura e Narcisa. Isso nos faz recordar um antigo florentino, o grande nome da literatura italiana, Dante Alighieri, que numa fase da vida se sentiu acuado, oprimido, construiu nos seus desdobramentos espirituais a narrativa de A Divina Comédia. Na Floresta Negra, Virgílio, o grande autor da Eneida, vai buscá-lo e o guia pelo inferno, pelo purgatório. Mas quando Dante vai ingressar no paraíso, é Beatriz que pode guiá-lo. Aprendemos no nosso lar que as forças femininas da vida são soberanas. Aprendemos com a obra de André Luiz que as vastidões espirituais, não fosse as virtudes femininas e as sombras e o campo das lágrimas, seriam mais dolorosos. Clarencio o resgata. As virtudes femininas o libertam. Talvez seria por isso que num certo entardecer, um jovem galileu é no anunciou 8 forças femininas para que com elas nos fizéssemos mais felizes. E Jesus bendisse: bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. A humildade. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A resignação. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. A esperança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, a pureza, a transparência de caráter. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus, a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de justiça, a dedicação às causas nobres. E ele exalta, enfim, a grande aventurança, a grande dedicação. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal sobre vós por causa de mim. Exultai, alegrai-vos, grande será a alegria nos céus. Nesses tempos de tanta inteligência soberba, seria interessante que pudéssemos refletir em nossa capacidade de mudar de opinião, de enxergar os outros ângulos sobre a nossa vida e nós próprios. Que começássemos a buscar a verdade, para que não vivamos o mais tormentoso dos condicionamentos, o daqueles que negam a verdade. Seria convidativo que pudéssemos refletir sobre as nossas virtudes ou forças femininas da alma. E pedimos a Jesus, a grande sentinela desse mundo escola, que continue sendo a luz que nos vigia, que nos ilumina, que nos adverte, que nos consola. Pedimos a grande sentinela de Deus conosco, que prossiga nos abençoando sempre. A todos, muito obrigado pela atenção. Vocês ouviram Wesley Caldeira falando sobre a vida no mundo espiritual. Encerramos assim o nosso Arquivo Vivo de hoje. Ebson Alves, que cuidou da sonoplastia e gravação, e eu, Maria Tereza, agradecemos a sua companhia. Estaremos de volta no próximo domingo. Convidamos você a estar conosco. Até lá! Acabamos de apresentar Arquivo Vivo.